coração está em festa. Eu penso em você e fico até sem jeito. Imagino o teu rosto e passo a noite só pensando, sem dormir direito. Me olho no espelho, eu sei que ainda tá cedo, mas quero te ver crescer. Sonho com a gente, te adoro por inteiro sem te conhecer. Já planejei todo o seu quarto, já sei de cor toda a canção que eu vou cantar pra você. Eu já contei pra todo mundo, dentro de mim tem outro alguém. Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver. Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você, mas ele vai ser seu herói, vai fazer de tudo pra te proteger. E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar nos braços, pra ouvir a sua voz e acalmar o teu choro, te ver dando seus primeiros passos, pra poder te fazer rir, dar risada de bobeira e cantar até você dormir. E quando o sono chegar, eu vou te olhar a noite inteira feita só pra me fazer sorrir. Já planejei todo o seu quarto, já sei de cor toda a canção que eu vou cantar pra você. Eu já contei pra todo mundo, dentro de mim tem outro alguém. Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver. Te ver, enfim, enfim.